Agora pode curtir, agora pode curtir, pode, agora pode curtir, agora pode curtir, pode. Aê, irmão, conexão, do Distrito Federal a São Paulo, salve de coração. Rio de Janeiro, a facção, primeiro comando, a ocasião. Faz o ladrão, só os guerreiros, mano, no céu, é isso mesmo. Red Leve, tintim, pra solteira, manda um beijo. Fazer o que se nós chega e faz o frevo. É uma pá de gatinha, as louras uivinhas, moreninha. Que lógico, não dança, desfila. Aqui é Brasília, neguinho, pode crer, sou formação de quadrilha. Mais um pouco Shaolin, rei, moleque, como é que pode, né? Tudo só, sem remorso. Então me diz pra quem tem postas. Gosta dos malotes, Joe, fiel, leal, até os ossos. Desacredito, cê levou, é desse jeito. É que tá cabuloso, uma pá de frevo, é só smoke. Só smoke, é isso mesmo. Agora pode curtir, agora pode curtir. Pode. Agora pode curtir, agora pode curtir. Pode. Agora pode curtir, agora pode curtir. Pode. Agora pode curtir, agora pode curtir. Pode. Tintinho, nosso som é esse aqui, desde molequinho. Criado aprendiz, com os irmãozinhos, tá bom pra mim. Que cê entra, cê sai, continua Shaolin, após Shaolin. Tranquilinho, na paz, enfim, né? Meus amigos que matar os enrustidos, os mané. Menos temer o inimigo, não vê Jesus Cristo que foi traído. E pelo próprio filho, deixou o mundo ao tão teu. Prefiro as festas, as músicas, as ideias, nós só pesca, tá ligado? Converso que interessa, não sobe no palco, não fala merda. É isso mesmo, parceiro, só os moleque guerreiro lado a lado. Que é pra curtir o frevo, daquele modelo no bolso, muito dinheiro. Só as 11, nós, na madrugada, à noite, ou o dia inteiro. No corre pesado da moeda, na mirada de quadrado e uma traca. Agora pode curtir, agora pode curtir. Pode. Agora pode curtir, agora pode curtir. Pode. Agora pode curtir, agora pode curtir. Pode. Agora pode curtir, agora pode curtir. Pode. Mano, um gordão conexão, favela de arte, chores, terrores, noite de vela. É cabela, chora bananeira, chora hélio, bang. É mais louco, é 24 horas por 48, ideia velha, nego em São Paulo. Primeiro comando é bem vestido, sem dar pano pra aqueles enrustidos. Aqui só fecha os amigos e cola comigo. E se eu faço as listrinhas, as mina me achar bonito, eu vou pro baile hoje. Só smurf, nego, eu vou pro baile hoje. Pode vir, quem não gostava, gostou, adorou. Ó, mas cabrinho, as olho e ponte travou no meio de um coco. Ai, se não matou, ficou doido. Porque nós chapa, mas não paga de louco. Se liga só, essa é a rapaziada. De menor e de maior, curtindo o baile. Danada. Agora pode curtir, agora pode curtir. Pode. Agora pode curtir, agora pode curtir. Pode. Agora pode curtir, agora pode curtir. Pode. Agora pode curtir, agora pode curtir. Bem tranquilinho, na paz, enfim. Bem. Os memes vão cair. DJ Martin, acabou pra mim. Bem. As gostas de saque. São Paulo, Brasília, é só os irmãozinhos. Bem. Os capas vão cair, tô tranquilinho, tô Shaolin. Na paz, enfim. Bem. É isso aí, neguinho, firmeza, moleque.